Eu vou pedir então 10 minutos de silêncio pra todo mundo, sem tirar do mudo, tá? Pra eu poder remover o ruído. Tranquilo? Fecha. Beleza. Então a partir de agora já. Calma aí, deixa eu tirar a banca. Calma. Pronto, peraí. Já. Tá, eu dou um jeito com o que tem. Rapaz, o que que foi? Tá com barulho, alguma coisa? É que tiveram alguns estalos no meio, mas Ah, foi tranquilo. eu estalando os dedos, foi mal. Nossa, eu gravei um podcast ontem que tava tendo um curral de cachorro aqui perto. E lá é faixa separada. Então, tipo, coloca o mudo no Skype, só que não muta o microfone. E como usa o microfone de mão, se eu mutar no microfone, faz estalo aqui. Entende? Então não Sim, posso ficar nossa, mutando o microfone. Aí tava eu limpando latido de cachorro na porra da faixa. Que saco. Que inferno. Eu acho que o Otário tem mais a que se foder, né? Uma merda, cara. Também acho. Justíssimo. I got a real problem. Could use some help. Well, let's hear it. My problem is I like bad boys. One in particular. For instance, me and this bad boy, we used to run these weird ass reptiles for a Mexican cartel down in Miami, rare collector items. And one day, we deliver a Komodo dragon to the buyer, this Rasta guy who keeps looking me up and down. I mean, who can blame him? But bad boy doesn't like it. So he puts his 9mm right to the head of the Komodo dragon and he warns Rasta, you keep checking out my girl's ass, I'ma shoot the lizard in the face. But Rasta's got some balls. And he says, hey man, she don't want me looking, she shouldn't put that booty on in the morning. So my bad boy, he pets the Komodo dragon one time, and then, bam, blows his brains out. They were going to eat that dragon anyway. You don't know that. They were setting up a barbecue spit. And that's not the point. Point is, this guy shot a Komodo dragon in the head. This guy is bad. B-A-D. Now he's acting like he's not. He's denying who he is, and that's my problem. No, please, it's okay. I've done worse than that. Yeah, much worse. If you guys had it. Any idea? Look at me now, too. Really look. And be honest. I've changed. You see that, right? Which means you can change, too. I know you can. We don't have to be what we've been. You can be good. Olá, craqueiras! Eu sou Rafael Almeida e eu nunca critiquei essa série. Hilário, você é o próximo, tá? Ah, tá. Toda semana, cara! Aqui é o Hilário e nós crescemos ou morremos. E aí, galera, aqui quem fala é o Lucas e pra variar não tem outra uma frase de novo. Essa é a clássica, né? Eu nunca tenho frase, mano, eu nunca consigo pensar em nada. Olá, pessoas lá na internet, do Rio de Janeiro é Marlos, o catedrático, e eu cago de porta fechada, mesmo estando sozinho em casa. Boa, ótima referência. Nossa, cara, hoje com o momento que você tem liberdade, você não aproveita. Eu não aproveito, vai que, sei lá. É legal ele, do Rio de Janeiro eu sou Marlos, porra, você acha que precisa mesmo? Da onde mais seria, né, cara? Boa. Eu sou Matheus Mantuan e, Pet, eu não estou salvando o mundo. Eu estou salvando você. Oh, olha. Que fofo. Eu sei que nada a ver, mas eu vi o Independence Day novo e eu tô muito empolgado com o filme. Desculpa, galera. Pior que eu tava assim, caralho. Tem uma frase que dessa. Que eu não vi no episódio, né? Eu fui muito induzido, cara. Assista o Independence Day 2, que é foda pra caralho. Só isso. Não vi um ainda, quanto mais dois. Caralho, não viu um ainda? Não chegou o Espírito Santo ainda, galera. Calma. Não chegou. Um virou filme cult, né, cara? Sei lá, é porque um passou tanto na TV que é difícil você não ter visto, tá ligado? Ah, eu sei da Casa Branca que explode, mas não, nunca peguei pra ver o filme todo. Spoiler! Que isso, porra? Olha, tem outro spoiler. Se passa no dia 4 de julho, viu? Olha aí, toma cuidado. Ô, Matheus, coloca um reverb na minha voz, tipo Preach. É. Oi, Lário, você vai assistir Independence Day? Ele não vai botar reverb, você sabe, né? Talvez até fosse, agora com o seu comentário pode ser que não. Bom, vamos lá, seguindo com mais um episódio do podcast Pregador, que tá dentro do Curva de Rio Podcast. Vamos falar sobre o quinto episódio da série Preacher, da AMC. Novamente, mandem no seu comentário no site curvaderio.com ou mande um e-mail pra gente no contato@curvaderio.com. Você acha a gente em todas as redes sociais, no Facebook tá como Curva de Rio Podcast e nas demais tá como @RioDeCurva. Hilário, fala sobre o seu podcast pra gente, por favor. Então aí de novo, né, gente? Eu sou Hilário, do VilaCast, um podcast semanal que lança 2 programas por semana. A gente é composto pelo Portaria, Biblioteca, Sala de Vídeo, Playground e Cantinho. E nossos 2 últimos programas foi sobre E3 e Friendzone. Confere lá, vilacast.com.br. Maravilha, Marlos, por favor, seu podcast. Opa, eu sou lá do Player Select, o site Player Select. Lá nós temos 2 podcasts. Nós temos o PlayerCast, que fala de games em geral, games com muito bom humor, zoando tudo. São pessoas normais falando sobre games. E temos também o Backup, que aí é uma ideia diferenciada nossa para falar sobre qualquer coisa, série, filme, quadrinho. Geralmente a ideia do Backup era pegar nossas gravações de depois que terminava o cast e publicar. E geralmente isso as pessoas começaram a pedir, que ficou muito engraçado e tal. E é isso aí, gente. A gente tem review, tem um canal de vídeos também. Quando você diz que vocês são pessoas normais, significa que vocês não são nerds, que vocês não são virgens, típico. Isso, é a pessoa, porque tem aquele estereótipo, né, cara? Aquele estereótipo. Assim, não, somos pessoas normais, a gente tem vida social, a gente come gente, assim. Uhum. Assim, a gente come gente. É ótimo. Por favor, que você for, parece que vocês são canibal, mano. Eu vou dizer que eu acho isso muito importante, cara. É gente normal, a gente é podcaster, é gente normal, beleza. A gente é normal, entendeu? Então. E as redes sociais nossas aí. Pô, só botar PlayerCast aí que vocês acham nossas redes sociais. A gente fala de maneira bem descontraída, contando bastante pra gente piada. É isso aí, gente. Valeu, então. Muito obrigado, Marlos, pela participação aí. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até semana que vem, né? Já tá assim, já. Posso embora? Real people with broken hearts. Without me, stands on the ground. That you flies in the clouds, follow the same romance. Under the 24 August blues, follow the same absence. Bom, vamos lá. É mais um episódio que começa com o flashback, né? A gente vê agora o cenário do Velho Oeste de novo. Eu tava comentando até com o Matheus, porra, parecia que tava sendo dirigido pelo Sérgio Leone no começo desse episódio. Exato. Foi bacana, cara. O Almin não tá aqui pra eu poder fazer piadas internas só com ele, porque ele também leu o gibi. Mas outra cena que poderia ser pegar o quadrinho e falar: caralho, assim que se adapta, porra. Porque tava muito da hora. A apresentação toda foi muito foda. Como a outra foi bonito, né? Foi foda, foi igual a outra, de fato, cara. Foi bonito, bem... exatamente como você falou. E você disse que ele foi totalmente fiel ao quadrinho, nesse caso? Nesse... A parte do Santos, sim. Tá 100%. É, que tem aquela questão também, né? A série em si, eles trazem pro cenário mais atual. Como o quadrinho foi escrito no meio dos anos 90, não tem como adaptar algumas coisas. Não tem como trazer algumas coisas, tem que adaptar, né? Nesse caso, como se passou lá no século XVIII, provavelmente, né? 19? Foda-se. Whatever, né? Dá pra fazer igualzinho, tá no quadrinho, e não vai precisar adaptar nada, né? Foi bem foda. E uma parada que eu acho muito legal, que dá pra citar nessa cena, é o lance de você... Eu gosto muito quando uma série, uma produção, mostra sem usar palavras. E, cara, ele não usa as palavras tipo esposa, doente, remédio, hora nenhuma. Mas só de mostrar ele fazendo tudo isso, você conta toda a base da história, cara. Mas ele mal tem fala, pra falar a verdade. É aquele negócio, né, que o pessoal fala, é melhor ser mostrado que falar. Perfeito. Ele mesmo é um personagem que nos quadrinhos não fala quase nada. É realmente muito raro ele falar alguma coisa. Mas mesmo quem tá em volta dele também não explica nada. Não tem orelha pra te explicar didaticamente. É só mostrado, de fato. Quando você falou que parece que foi dirigido pelo Sérgio Leone, foi, porra, perfeito, né, na descrição, porque o Sérgio Leone fazia muito isso. Ele usava todo o ambiente pra contar a história. E, assim, ele, raras vezes ele fechava no rosto do cara e tal. Ele sempre ampliava pra poder você enxergar o que tá acontecendo na volta, e aí o que tá acontecendo na volta e contando a história do que tá rolando. Tanto que eu só entendi, eu fui acompanhando, e eu só entendi plenamente de tudo que aconteceu depois de quando encerrou a cena. Você ia falando, porra, beleza, compreendi tudo, não precisa falar mais nada, tá perfeito. E aquele negócio, né? Você tem que estar olhando pra tela. Eu tava mexendo no celular na hora. Daí eu peguei e falei, caralho, não entendi absolutamente nada do que aconteceu aqui. Eu tive que voltar, coloquei o celular no modo avião e assisti de novo. Aí que eu entendi que tava acontecendo ali de verdade, exato, cara. Isso é bom, né? São raros momentos em que você consegue ver cinema na TV. E essa cena pra mim foi impecável. Foi cinema na tela da sua TV. 10 minutos de episódio, né? Deram bem, bem foco. É, esse flashback inicial foi bem grande em comparação aos outros episódios, né? Não foi só uma cena curta, realmente mostrou uma cena completa, foi bem legal. Não foi só uma cuspida na tela, tipo, uma lasquinha. Foi realmente uma história contada continuamente, foi bem legal. Bom, perfeito. Aí logo na sequência começa o episódio de fato, né? A gente já corta pro Eugene conversando com o pai dele e eles ouvem um barulho na casa, né? Daqui a pouco eles sobem, tá tudo fudido no quarto dele, picharam tudo e tá espingarda lá com a pichação. Termine o trabalho. Achei do caralho a cena, cara. Também, mais uma vez, meio rápida, né? Em comparação, junto com os episódios também era, mas foi bem foda essa parte. É, e completa com uma cena seguinte, depois no episódio, dá pra antecipar logo, em que ele tá tentando ajudar o pai, tá querendo ser um cara proativo na vida dele. Fala tipo, não, pai, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu resolva? Ele fala, o pai fica puto, deveria finalizar mesmo o trabalho. Porra, calma aí. Ele faz a comida do pai dele, serve pra ele. Olha, tá coisa na boca pra você. Tudo isso é porque não tinha cheddar, cara. Eu também ia ficar puto se não tivesse cheddar. É. Caralho, queijo prato, essa merda, porra. Queijo prato, caralho, eu quero cheddar. Eu, como não li a HQ, eu tô tentando montar a história dele direitinho, da relação dele com o pai e com a menina lá. Tô vendo se eu consigo entender. É, meu, o que tá ficando mais, dando mais a entender é que, tipo, ele meio que deu pipoco nela ou tentou se matar junto com ela, porque... Então, pode falar. É até bom que isso foi citado nessa primeira cena mesmo, que ele fala, tipo, você foi ver a... Esqueci o nome da menina, caralho. Mas enfim, você foi ver a menina, né? Você fez isso? É, fui. Realmente fiz isso, desculpa. Ele foi ver a Tracy, o nome da guria que tá em coma lá. É, então ele foi lá realmente ver ela. Tanto que mais fim de episódio isso vai ser relevante. Então eles conservaram uma relação antes. É, Hilário, como eu falei no episódio anterior também, independente de quadrinho, essa parte não é igual. É readaptada e mudaram essa história. Ah, então, pode crer. Não, mas bastante. Eu achei como cena ficou maneiro pra caramba, sim, cara. Eu também, ó, só pra constar, sim, eu também não li quadrinho. Pra mim a obra tá sendo a série. E eu tô curtindo bastante essa densidade, vamos dizer assim, dos personagens. Que todos os personagens parecem que têm conflitos muito humanos, né, cara? Sim. Então essa relação do pai dele, se você for raciocinar direito, porra, imagina. É, o filho tentou se matar. Quer dizer, o filho, na cabeça do cara, o cara é o xerife. É mesmo, faço o paralelo aqui do militar, né? Assim, o xerife, o militar, tal, que, porra, quer ter um filho forte, não sei o quê. E é aquela. Pro militar, na verdade, tem aquela sensação de fraqueza. Pô, meu filho foi fraco, tentou se suicidar. E o pior, o cara foi tão burro que tentou se matar e não conseguiu, cara. Pois assim, é. Cara, então, porra, velho. Cara, é duplamente Ruim, totalmente escroto. Ficou com o cu na cara. Eu não consigo nem entrar na minha cabeça como que a pessoa deu um tiro na própria cara. Ele não, e conseguiu não morrer, cara. É muita incompetência, cara. Conseguiu errar, velho. Pariu, mano. Era mais fácil fazer um inverno, eu tiro no cu e, sei lá. Virar uma fala, cara. Né? Pra ficar com o cu de cara. Ele já tem o problema lá da mãe, que é meio catatônica, né? Da mãe não, da esposa dele. É a esposa dele, aquela mulher que fica na cadeira? Cara. É, a mãe, sim, do cara de cu. É, a mãe, certeza, do cara de cu. A gente não sabe. Provavelmente a mãe ficou traumatizada depois que o filho tentou se matar, né? Pode ser. Então, já junta tudo. Tipo, não, a gente tem... Não, pra mim ela ficou traumatizada quando ele voltou, quando ele sobreviveu. Pode ser também, pode ser também. Se ela... Eu quero, porra, morreu, cara. Chorou no velório. Beleza, bola pra frente. Chorou no velório, tá valendo, né? Chorou no velório, tá valendo. Segue. Agora você vê aquela desgraça todo dia de manhã que você acorda. Deve ser... Só uma coisa, voltando pra cena anterior, eu esqueci de comentar. É, na cena do flashback lá do Velho Oeste, em determinado momento o cara apanha por causa de um pastor, né? Talvez sim, isso sim. Explique um possível ódio que ele tenha por pastores no resto da série. Isso deve matou ser importante. Matou o cavalo do cara, né? Porra, matou o cavalo do cara. Matou o cavalo, cara. Não se mata cachorro nem cavalo, velho. Exatamente. Não mexe com o animal. É, assim, cavalo eu vou dizer, claro, foi essa filha da puta, mas eu vi muito faroeste. E cavalo morrer é uma coisa muito comum em termos de sacrifício, porque se o cavalo não pode mais andar, que era algo comum, era trabalho do dono do cavalo fazer esse sacrifício. Sacrificar, isso é a Mas isso normal. Não foi um sacrifício, lógico. Nossa, mas, tipo, cavalos morrerem no cinema é uma coisa muito comum. Do personagem cavalo, né? Colocar assim. Mas, pô, quando você mata o cavalo de um cara, é ofensa. O Steve Wood falava, se ofendeu a minha mula. Então, é, exatamente. Porra. Aí, filho. Mano, essa cena aí que os caras ofendem a mula dele, lembra que vai tiro pra todo lado, ele mata 3 caras, porra, foda. E ele tava se controlando, né, o santo, ele tava se controlando, pareceu. É, o santo nessa cena é muito relacionado àquela coisa de ex-soldado, né, o ex-militar de guerra. Ele sabe o que ele é capaz, né? Nem sabe o que é capaz, porque ele fala, tipo, o pastor fala pra ele que eu lembro de você na guerra tal, nós perdemos vários homens e cavalos, foi uma espécie de vingança, né? Uhum. Então, de alguma maneira, o pastor já conhecia o santo durante a guerra de secessão, provavelmente, em que eu não sei se eles eram da... provavelmente um é do norte e o outro é do sul. Sim, é, o pastor falou que era de Ohio, se eu não me engano. É, ele era de Ohio e o santo era de Virgínia, eu acho. Alguma coisa assim. É, eu não sei qual que tá no sul e qual que tá no norte, mas eu chutaria. Eu não faço ideia, cara. Eu não entendo geografia americana, foi mal, norte-americana. Mas eu chutaria que o santo é do sul pelo estilo dele. O santo, assim, o cowboy. E o padre seria do norte. Eu chutaria, assim, pelas características. Mas não sei dizer qual estado tá em qual parte. Perdão por isso. Pra mim tá tudo perto lá do Kansas, né? Tá exatamente no meio. É tudo perto do Kansas. Tô lá, pá, próximo do Kansas. É, o que não foi isso é Canadá, velho. Nossa. Bom, vamos lá. Daí na sequência já corta pro Jesse. Ele tá dentro do quê? Uma lanchonete? Lá, uma padaria? É, lanchonete que sempre se passa quando tá perto da Emily. Aquela mesa onde a Emily trabalha. Aham. Uhum. Ele tá ficando lá agora. Tavam conversando, né? E daí a galera tá abordando ele lá e ele tá conversando com a galera. No restaurantezinho da cidade. É isso mesmo? É que ele virou descoladão da cidade agora, claro. Né? A molecada quer conversar com ele, pá. É normal de pastor, né? Normal de pastor, né? Pastor, todo pastor é descolado assim. Cara, que nada descolado. Os moleques falando, mas que é melhor, Marcos ou João? Qual passagem da Bíblia é mais da hora? Porra, cara. Cara, se um dia eu tivesse numa lanchonete, eu ouvisse um grupo de adolescentes falando isso, eu acho que ia cometer uma chacina, tá ligado? Inferno, cara, esse é assunto, mano. Eu desisti. No lugar que eles estão, cara, no sul do país, tem graças a Deus por eles falarem isso. É, mas aquele lance, ele agora ficou descolado, como alguém falou aí, não sei quem. Tipo, ele virou, até coloquei aqui, ele é pop, cara. O pregador agora é pop, é isso aí. O pregador é pop. Cara, se o papo é pop, por que o pregador não pode ser pop, né? Caralho. Cara, eu levantei uma piada na pauta e... Parabéns, Malus, muito obrigado. Desde ontem, quando eu escrevi Skilton, eu levantei ontem essa piada pra alguém contar. Cara, tava aqui, eu cumpri meu papel. Exatamente, depois... muito obrigado, cara. Já fez a tua. Já que ninguém foi, porra, tá quicando, né? Essa parte do episódio dá pra colocar Engenheiro de Havaí de trilha, né? O papai, meu Deus. É top. Mas é isso aí, agora o Jesse é o descolador da cidade porque ele converteu o Odin. Vamos lá. E falando, né, que ele converteu um grande ateu, né, o tipo, ok, né, porra, o cara tem com a voz de Deus, ele consegue converter um cara e tá se gabando. É como se o cara tivesse, pra ter uma ideia, cara, é como se o cara tivesse convertido o Bolsomito, tá? É assim. Caralho. Convertido, mas o Bolsomito não é cristão já? Não, ele tivesse convertido pro outro lado. Converter você pode ir por dois lados, né? É como se fizesse o Bolsomito na passeata feminista, ou passeata da CUT, fizesse isso, fizesse colocar uma coisa vermelha. Que mal dada com o Donald Trump ainda. Converteu os dois, exatamente. Seria o mesmo que ele fez nesse caso. O Bolsomito com o broche do PSOL, né? Dá pra dizer assim, tá? Exatamente. Cara, por que a gente tá falando Bolsomito, cara? Eu tenho tanta raiva de colocar... A palavra mito... Pô, desculpa, cara. Eu não consigo mais usar a palavra mito pra nada. Eu vou assumir essa culpa aí, foi mal. Tipo, a palavra mito deixou de existir depois disso. É igual falar de Adolf Hitler, cara. É o fim de qualquer debate, né? Tipo, é, pode crer. Eu entendi a palavra. Lady Goldman, né? Falou, Lady acabou. Goldman, falou, tipo, acabou. Viu? Eu entendi a mito como palavra boa um tempo atrás. Não, esse cara é mito, legal. Agora que o bolsomito é praticamente um... É, as pessoas falam isso, eu falo, não, no mito não é mais bom. Perdeu o sentido não, não é mais da palavra bom. Mito, é igual, cara. É igual Hitler, que estragou um... Que estragou um bigode mó da hora, né? Exatamente. Cara? Mas inventou uma depilação foda, né? Porra, aí. Mas é sério, é bom falar bolsomito, pelo menos a gente evita processo. Não, calma aí, a gente tava falando de você. A gente falou bolsomito ali. Pô, pode crer. Você tá falando de retardado hoje, Cass, de bolsomito? É, a cena seguinte, a gente já tem o Cass de Atulipa conversando na casa dela, do tio dela, né? E ele já, boca aberta, é, ah, sou um vampiro mesmo, é isso aí, por isso que aconteceu essa porra toda. Não, cara, não foi que ele foi boca aberta. Eu acho que a parte que bebe sangue e se cura denunciou bastante isso. É, cara, você não bebe sangue pra quando você tá doente, pra poder... Tá na frente dos outros. Cara, eles dois foram os melhores episódios pra mim, a conversa deles dois. É verdade, cara, a química deles me surpreendeu bastante, cara, foi meio da hora. Isso. Uma coisa bem louca, que, assim, o Cassidy, pelo fato de ele ser um vampiro e aquela coisa de vampiros serem do mal, não sei o quê, teoricamente você teria uma reticência, assim, uma restrição, vamos dizer assim, do cara ter amizade com o pastor, ter amizade com o fulano. Como é que você faz um cara que é vampiro ser carismático e ser gente boa? Eu achei que a série fez muito bem, independente do quadrinho ser também, eu não sei, mas a série fez isso muito bem, cara. Você acha o cast de um cara mó da hora, sabe? Ele é um irlandês bêbado, cara. Tipo, exato. Ele tá cagando e andando. Ele é um cara legal, né? Simplesmente. E é legal que, assim, nesse diálogo deles, pelo menos a gente ficou sabendo quais são as regras dele, né? Sim, ele dita agora quais são as regras. Ele não tem medo de bala de prata, ele não tem medo de cruz, e ele não tem sede de sangue, ele só bebe sangue quando precisa se curar. Já é, sim, porra. Exatamente. E usa sundown fator 120. Pode crer, ele falou do protetor. Sempre boa. Eu acho legal quando ele fala da cruz, né? Aquela série que não quer uma briga com ninguém, né? Nossa, tipo, é muito bom, cara. Você tem medo de cruz? Bem, a cruz é um símbolo de opressão há 2000 anos, etc. Mas não faz mal, não. Não me queima. Foda. Muito bem bom, foda, cara. Eu tô sentindo falta disso nessa série. Pra mim, eles estão tocando pouco nesse assunto. Podia tocar mais. Você quer ver o 5 pegar fogo, né? Porra, no primeiro episódio, 3 minutos de episódio, cara, já teve plaquinha mandando Deus tomar no cu. Verdade. Não, mas vai sim. É, acho que assim que chegar no início do quadrinho, de fato, vai descambar tudo. Acho que essa é a base só pra gente realmente aprender tudo até agora. É, eu acho que assim que renovava mais uma temporada, isso sim, cara. É verdade. Pode crer. Bom, na sequência, então, a gente tem a conversa do Donnie, né, o rapaz de braço quebrado, com a esposa dele, que gosta de apanhar. Homem coelho, por favor. Oi? É. Homem coelho, por favor. Homem coelho. Homem coelho, muito bom. E eles têm uma conversa, que ele tá deitado na cama, tá querendo ir trabalhar, e ela é linha dura, né, porra. Levanta dessa porra. Se levanta, eu vou dar pro outro maluco lá. É a esposa dele que tem gostos peculiares, né. Ele tá tristinho depois que ele botou a arma na boca lá no episódio 3. Ele tá maluco, na verdade, né? Porque o maluco tá entendendo que porra que tá acontecendo. Cara, ele tá quebrado, na real. Ele quebrou. Cara, ele é um leão de chácara que tá com o braço engessado. Que respeito que esse cara vai impor em alguém, né, cara? Cara, uma questão... Quem lida, né? Tipo, a questão do suicídio mesmo do Eugene, que o Mal citou, é uma regra, apesar de ser uma regra cristã, que é levada pra vários meios. Se você tenta se matar, é a questão de desistir. No Sim. Sons of Anarchy tinha uma regra do clube, que se algum membro tenta se matar, ele tá fora do clube, porque ele foi fraco, porque ele não aguentou. O nível máximo de fraqueza humana seria tentar o suicídio. E mais se não foi, entre aspas, voluntário, ele chegou a colocar uma arma na boca e quase puxar o gatilho. Pra um cara que ele é um leão chakra, como se falou, ele vive na base de oprimir pessoas na força, é um símbolo forte que eles colocam na série. Eu enxerguei de uma outra forma, assim, essa cena que faz até do episódio anterior, que, na verdade, se você for notar, todo mundo ali conhece o Jesse, com o pastor e tal, mas ele... que realmente teve contato direto com algo que ele não compreendia. Se a gente for colocar a série, eles sempre colocam a série como pessoas comuns, e como pessoas comuns vão lidar com isso. Esse cara, ele foi o primeiro, ou o único, acredito que o único, que realmente se deu conta, assim, caralho, alguma coisa absurda, fora do normal está acontecendo aqui. E quando pessoas se dão conta de que coisas absurdas estão acontecendo, o cara pira, velho. O cara tem uma epifania às avessas, sacou? O cérebro não sabe, não tá preparado pra administrar aquela merda. É tipo quando assim, eu vi o Bolsomito, por exemplo. Exato. Eu não tô pra administrar essa merda, cara. Obrigado por devolver o argumento. E a série, ela coloca sempre essas pessoas, esses personagens, como sendo muito reais. E a mulher que apanha, mas gosta, tal. É tudo, não tem muito preto no branco, sabe? E quando você pega o cara que se deparou com essa porra, ele não compreende, tanto que tem a cena que ele tá lá sentadinho na cadeira do chefe dele, ele fica raciocinando, o cérebro dele tá tentando racionalizar aquilo que aconteceu. Aí ele realmente se dá conta. Ele pergunta pro cara, assim, pô, vem cá, o que ele falou pra tu? Aí ele se dá conta, pô, então é o cara falando que tem um poder, entendeu? Então não foi só comigo que aconteceu, sabe? É ele tentando racionalizar aquilo. Então realmente o cara pirar é a coisa mais fácil que tem ali nessa situação. E depois ele desaba, né, chorando com a esposa lá. Ele fala pra ela o que aconteceu. É, e a esposa fica até meio magoada, porque, porra, cadê aquele cara? Troncudão, não sei o quê. Dá pra notar que ela ficou meio, porra, que merdel aqui do meu lado, porra. Mesmo, cara, boa análise também, funciona de fato. Opa, tô aqui. Calma aí, tô pensando em como seguir. Tô pensando. Essa foi ótima. O cara fez bom, porra. Qualquer coisa que eu falar agora vai parecer idiota, né? Ah, não. A gente tá acostumado já. Ah, toma no cu. Eu ia até fazer a piadinha lá dela, é o seguinte, se tu não sair dessa cama, eu vou dar pra aquele que tá dando em cima de mim. Só que eu vou, porra, e aí? Aliás, só um outro detalhe que eu não sei se é relevante ou não, mas essa menina que faz a esposa do Donnie, ela deve ser uma puta atriz que deve vingar depois, cara. Porque aquele lance não parece que é a mesma personagem do banco do primeiro episódio, que a gente até confundiu o Rafael achando que não, assim, de Estocolmo, não pode ser. Pra essa menina de agora, parece que é outra personagem, cara. É uma fática total, cara. Pois verdade, é, essa atriz é muito boa, cara. Na própria cena do banco, tu já percebe uma mudança de quando o Jesse vai lá falar com ela, tu já percebe uma mudança nela no fim do papo. Assim, ela deu um tiro no. Ela deu um tiro no joelho, né? Porque ela queria provocar o pastor pra ver o que ele ia fazer, ele foi lá e deu um pau no marido. Mas ela é uma manipuladora filha da puta, cara. Personagem foda mesmo. Bem, bem legal, cara. Não imaginava a profundidade dessa num personagem terciário da série, praticamente, né? Vamos ver daqui pra frente como é que fica ainda. Cara, você lembra de uma série que ficava dando importância pra personagem terciário? O que aconteceu com ela, né? De Heroes. Poxa, por que você faz isso, cara? Pra que você faz isso? Qual o seu intuito de fazer cara, isso, cara? Cara, eu sou pessimista, cara. Tem que ser pessimista. É meu trabalho aqui, cara. Caramba, que merda. Eu faço por você, então. A gente tem aí depois a cena dos anjos, né, que tava pra atender o telefone no último episódio, treinando, tipo, o que que eu vou fazer pra quando atender o telefone? Tipo, o que que eu vou falar pro pessoal lá de cima, por que que a gente tá aqui, o que que tá acontecendo? O que que vai, dar disso aqui? O que me chama a atenção, cara, é que aquele anjo com aquela cara de cu e o outro falando... Todo mundo gosta de você lá em cima. Eles vão acreditar, caralho. Quem tá lá em cima, né, velho? Cara, todo mundo gosta do cara estranho. É o retardado protegido do colégio, cara. É esse cara. Você não usou o cara protegido. Ele é aquele cara burrinho que o pessoal gosta. Só isso. Agora eu tenho uma pergunta bem, bem de leigo aqui, de cara que não saca do quadrinho e tal. É bem de orelha mesmo. Velho, uma coisa que não ficou clara pra mim, esses caras são anjos, beleza. Eles têm vários clones deles, são vários iguais, só tem uma porrada de anjos, só tem duas formas de anjo no céu, só faz eles dois. Não. Porque o cara matou ele várias vezes, e não é que os caras ressuscitam, o corpo fica lá. E aparece os caras de novo, sabe? Eles são seres imortais, entre aspas. Eu acho... Não, mas ficou claro ali que o corpo deles não saiu do o Gast enterrou o corpo deles e depois o cara atropelou. Eles não se recomporam e viraram o mesmo. Parece que são outros. Não, você tá pensando faz outro maneira... novo. É, você tá pensando de maneira então, tipo, é a forma. Eu tô pensando, só tem duas formas no céu lá pra fazer dois. Não, mas é que são as formas deles. Você tá perguntando porque eles não mudaram de forma? É, porque se são os mesmos... Se são os mesmos caras, entendeu? São os mesmos, eu acho que, tipo, quando eles vêm pra Terra, eles escolhem. Materializam um corpo e começam a usar ele. Mas, tipo, você tem que ter alguma coisa específica pra matar eles de forma duradoura. Perfeito. Ou definitiva. Não, mas vocês me fizeram entender. O corpo dos caras morto continuou no lugar. Aí você criou um outro corpo, mas o corpo dos caras continuou morto. Então, tipo assim... São ele faz outro. Hã? É, tipo, depois vira um corpo que era como se fosse uma casca vazia, só. É, assim, a minha... O que eu entendi, não sei se vai ter sentido com a série, é... Como eles são seres imortais, eles possuem almas imortais. Daí, eles estão num corpo mortal. Teoricamente, esse corpo mortal deles é descartado, deles são jogados de volta num novo corpo mortal. Mas como a alma deles é imortal, eles vão ficar fazendo isso eternamente. Nossa. Acho que a ideia é essa. É que eu acho que eles não possuíram, tipo assim, eles vão entrar dentro de uma pessoa pra conseguir vagar pela Terra. Eles criaram aquele corpo e vão, tipo, reciclando. Então, sabe? A minha teoria é correta de que só tem duas formas no céu lá, que é a mesma forma, que eles vão só... Pra esses dois, ou vai ver o avatar deles, é o avatar do da alma imortal que eles criam. É, eu chego mais cedo também. É verdade. Seria isso, basicamente. Talvez no... Tipo, não li o quadrinho, mas se quando eles vão chamar o Som dos Assassinos e... Ele, eu não sei se eles aparecem, mas se eles aparecerem lá no Velho Oeste, eles vão usar... Vai ser esses mesmos personagens ainda, a mesma aparência. Não, não é dessa maneira que eles chamam ele. Não seria o caso. Pra mim ficou parecendo, na hora que eu tava assistindo, eu não entendi, mas pra mim, depois assistindo com o tempo, eu pensei, pô, esses caras são os mesmos. É, eu só entendi que eram os mesmos caras porque eram os mesmos atores. Me pareceu, na hora que eu tava assistindo, que foi um recurso narrativo pra explicar pros leigos, que nem eu, que, ó, são os mesmos caras. Porque se você botasse caras com rosto diferente, não ia ficar muito claro essa coisa de os caras estão tomando um corpo diferente, não sei o que, não sei o que lá. Pô, mas esse cara tá pagando um monte de ator diferente também. É isso que eu ia falar, certo? Na primeira temporada, você acha que tá fácil? O cast tá ia ficar gigante, né? E aquele lance, eles não tomaram corpos. É como se... Não dá pra pensar de maneira orgânica, de maneira de carbono. O céu mandou pra cá, cara. É, as nossas regras não valem mais. Ele não tem que pegar um corpo que existe geneticamente, não. É isso aí, é. Estralou, fechou, tá aqui um corpo novo. O céu é isso, cara. Agora eu só acho que essa gestão empresarial do céu tá sendo meio mal feita, porque os caras têm dinheiro pra fazer vários corpos novos, mas manda o cara com um pote de margarina pra poder prender o demônio, cara. Acho que. Tu vai falar de funcionário público, cara, sério mesmo? Eu sei porque eu também sou funcionário público, cara. E funcionário público no Rio de Janeiro não é o melhor momento hoje pra ser funcionário público no Rio de Janeiro, cara. Ai, tá certo, cara. Mano, como que faz pra trabalhar no céu, mano? Tô contratando. Com essa crise tá difícil contratar alguém, viu? Só um concurso público divino só, né? Ó, não. Vamos pras meninas me junto. Bom, a cena já corta pra Emily na casa dela, né? Entra no banheiro pra dar uma mijada. Sim, cara. Cagada, não sei, não dá pra aparecer. Tá mijando. Tava fazendo barulho. É, o barulho só, é que ela só tá mijando. Só tava cagando... Não, eu não vou falar sobre isso. Mijando pelo cu. Puta. Não, na verdade, ela já tinha cagado e sabe aquela parada que tu faz? Tu dá aquela... Só dá aquela primeira remessa e dá aquela aliviada, aquela descansada, pensa na vida. Não tá saindo mais nada. Espera a merda secar. Isso, tu tá contemplando ali, cara. Tá bom. Puta que o pariu. Pode ser, vai saber, né? Cara, não lembro de algo que se segue essa cena, desculpa. Eu não entendi por que tá cagando com a porta aberta da casa dos outros, mano. O cara tá na casa do Jesse ali, não é? Não, tá na casa dela. É a casa dela, não? A casa dela. O Jesse mora na igreja, cara. O Jesse mora na igreja. Ela tá na casa dela mesmo. Então foi a Tulipa que chegou de... Exatamente. Ela chegou pra saber onde é que ele tá, simplesmente. A Tulipa já conhecia ela, né? Que, naquele festival daquelas crianças. Não, você tem... Porque, tipo assim, quando ela chegou, ela dobrou uma roupa preta que deu a entender que era a roupa de pastor do Jesse, que tava jogada assim em cima da cadeira e da mesinha, sei lá. Caramba, mas ela que cuida da parada da igreja e deve passar a roupa do Jesse, pra babar essas paradas assim, entendeu? Mas agora que você falou, realmente, qual sentido seria a Tulipa ir procurar o Jesse na casa dela, em vez de direto... É, talvez seja a igreja mesmo, cara. Talvez eu não interpretei esse ponto. É, porque, tipo, tem a parte que é a casinha da igreja, que é onde ele mora. Ele não mora, tipo, não vai falar. Ele não dorme com o pé lá do púlpito lá e dorme. Então, no caso, ela estaria na casinha da igreja? É, no que é a casa do pastor. O que me estranha é você chegar na casa de outra pessoa e cagar com a porta aberta. Isso é sacanagem, cara. Vai na igreja, cagar na igreja. Não quer cagar em casa, não quer cagar na igreja. Pô. Isso aqui é um foda, né, cara? Porra, é uma educação do caralho essa porra. De qualquer forma, ela tá errada de estar tá cagando em porta aberta. Não, eu digo ponto, mais. Né? Não, eu digo mais. Devia estar fedendo pra cacete, porque a Tulipa fala, dá o recado e fecha a porta. Né? Tem um cheiro do cacete aquela porra, velho. Pô, é muito bom, cara. É na igreja mesmo, tá? Eu tô revendo aqui a cena, tipo... Não fica aqui assim, mostra a igreja de fora, bem de longe, aí corta passando ela entrando na casa. Então dá a entender que é na igreja mesmo, saquei. Que é a casa do Jesse. É, beleza, então é isso mesmo. Por isso que a Tulipa foi lá. É, faz mais sentido até. Aí tem umas garrafas de bebida também. É, então, com certeza lá. Com certeza Jesse, na igreja, então, né? Tem umas garrafas de bebida. É, por causa que é a casa... É, tem vinho, né, na igreja. Normal. Não estão julgando, né? É. Bem, em seguida tem a cena aí que já falaram que o Donnie questiona o Odin, por que que ele agora crer em Deus e o que o Jesse fez. O Odin tá muito prestativo falando com o prefeito, aceitando aquela proposta de sustentabilidade, por aí vai. Vamos entender isso mais pra frente, como é que exatamente não, que ele quer. No momento dessa cena, que até o Donnie deu aquela pirada, eu pensei assim, porra, tipo, você tinha comentado que o Odin ia ser, provavelmente ia ser o vilão, mas ele já, aí parece que já tá nas mãos do Jesse já, não tem como ele ser o vilão na situação que tá. Aí eu comecei a achar que quem ia ser o vilão ia ser o Donnie investigando o caso, porque ele já tá ciente já do poder do Jesse e sabe que não vai poder chegar perto dele pra tentar confrontar ele de frente. Cara, a gente vai citar depois, na última cena do episódio, mas uma parada que eu não falei no episódio 4, nos comentários, é uma parada que eu fiquei pensando depois. O Jesse obrigou o Odin a servir a Deus. Como ele vai interpretar isso, cara? Exatamente o que eu ia colocar na cena, assim, que eu ia colocar depois. Assim, será que o cara... Bom, enfim, depois no final, quando eu fizer a emenda lá no final, eu vou falar. Porque, assim, será que o cara não tá deturpando a parada e tá cumprindo a lei de Deus na cabeça dele, da forma dele? Vai que ele lê o Antigo Testamento em vez do Novo. A gente tá na merda. Exatamente. Ele tá indo ao pé da letra, né? Daqui a pouco ele vai se construir uma arca. Possível, vai saber. Vamos lá, Rafael, próxima cena. Pensando ele. A pauta tá ótima aqui. Jesse usando a voz com geral. Tá ótimo. Exatamente. Por isso que eu tô tentando me encontrar. O cara tá com o megafone ali, ó. Tô falando com geral aqui nessa porra. Olha todo mundo aqui, ó. Tô falando. Tá descendo, vocês estão ouvindo. É a micareta do pregador aqui, filho. Eu não passei a limpa, é como eu escrevo na base, cara. Foi mal. Matheus, você não se atreve a editar isso. É isso aí. O Jess tá usando a voz com geral. Ele tá no mesmo restaurante agora, com um monte de gente conversando, trocando ideia. Daí é nesse momento que a Tulipa entra do restaurante também e conta a história de um ex-namorado dela, né? Olha, conta uma história pesada até, cara. Tipo, o cara olhou pra minha bunda e o meu ex-namorado aí matou o dragão de Komodo que a gente tava traficando pra ele. Porra! E é pra comer ainda. Ia fazer churrasco. Essa história foi. O episódio foi pesado. Teve morte de cavalo, teve morte de dragão de Komodo. A galera tava afim de matar os animais. O dragão de Komodo é um animal que eu mataria. Tranquilo. Não sei o quê? Eu mataria um dragão de Komodo se eu tivesse pra comer. Ele é um dinossauro, cara. Exatamente, cara. É o único dinossauro vivo ainda hoje. É um lagarto de 4 metros que tem uma mordida que solta veneno. Ele é um dragão, cara. Cara. E ele é de Komodo. Não sei onde fica isso, mas ele é um dragão de Komodo, cara. É na Oceania, por acaso. Tem um programa, cara, que é muito bom, é japonês. Eles pegaram um cara, foram na ilha de Komodo, amarraram um bife com uma linha nas costas do cara e botaram o cara pra correr e o dragão atrás dele. Nossa. Cara, tem vídeo, eu vi recentemente, justamente na ilha de Komodo, em que os dragões, eles invadem a casa das pessoas. Lá as casas é alta. Sim, tem grade nas casas. As casas é tudo aquelas casas tipo de ribeirinho pra eles nesse poder caso, passar por baixo alguém e não entrar de na fechar casa. A grade. Porque o dragão tava em pé, tipo escorado na porta. A cabeça dele tava na altura do pé direito. Então daí uns 2,20 metros jogando baixo. As patas estavam como se fosse a altura normal. E o rabo dava mais 2 metros pra trás. Esse bicho tem uns 4 metros, contando do rabo até o focinho. Sei lá se tem focinho o lagarto, mas até a cabeça. Mano. Tá pondo a língua, né? Que ele fica com a língua fora o tempo inteiro. Então, caraca, esse dragão é de Komodo. De tu, essa porra. É aquele que o Obi-Wan anda montado no Star Wars, lá, acho que no episódio 2. Cara, poderia ser. Pode ser. Poderia ser, tranquilamente. Cara, eu tô pesquisando aqui onde é que fica Komodo. Fica na Oceania. Não é no planeta, cara. Eu sei. Fica perto da Nova Zelândia. Perto de Sumatra, perto de Java. Porra, Java não é linguagem de programação? Sulawesi? Que lugar é esse? Não é aqui não, velho. Era em cima de Java, do lado do PHP. É. Embaixo do HTML. C++, né? É, já que é lagarto, tem Python também, né? Então tá lá. Cara, o nível das piadas foi pra um ponto tão horrível agora. Ele tá entre Camboja e Austrália, cara. Sim, naquele pedaço ali de mar. É, tudo que anda. Eu não sei onde fica Camboja nem Austrália, então. Ela perto da Indonésia. É, perto das Filipinas e tal. Singapura. Ah, sim, você sabe onde fica as Filipinas, né, filho da puta? Tá bom, galera, foda-se também, né? É, tá bom, né? De qualquer forma, o dragão de Komodo morreu porque o Jesse ficou com ciúme do cara olhando pra bunda da tulipa. Isso é importante, né? E o Jesse ainda fala: não, fiz mesmo. Matei mesmo, é isso aí. Não, é que tá interessante essa parte, porque ela começa contando a história de um namorado dela, que era pica das galáxias, que não sei o que, que não sei o que lá. E ela fala, é tipo aquela indireta do Facebook, né? Ela tá falando, mas de tá geral se ligando que é pra ele, né? Tá. É, então, é tanto que todo mundo meio que se afasta na hora, assim, meio que dá ali, esse pastor aí. Mas, assim, ele meio que fala, né? Fiz e mesmo. Mas eram outros tempos. Eram outros tempos. Isso, ele assume, ó, fiz mesmo essa porra. Fiz coisa pior. E ainda manda um Rock 4 depois. Mas como você vê, eu mudei. E se eu posso mudar, vocês podem mudar. Ah, cara. Não, e é legal que ele fala que já fez coisa pior, meio que pra amenizar, né? Não, já fiz coisa pior, caralho. Saiu de menos, né, cara? Você comeu a mãe do dragão de Komodo também, cara? Tô falando sentido bíblico agora, porque, porra, o que, que pode ser pior do que isso, né? Bom, logo na sequência dessa cena, a garçonete do local interrompe eles, pega e fala: tem uma coisa ali fora querendo falar com você. Não permiti que ele entre aqui, porra. Pra que isso, né? Ele sai lá, tá o Serogine, né? O cara de cu esperando ele. Ah, e tem um comentário. Quando ele sai, ainda pega e fala: fiquem longe da janela, as pessoas comem aqui. Porra! A galera é escrotaça, tá ligado, com ele. É. A galera é muito Texas, velho. É Texas, né, cara? Então tá bem ambientado, sacou? Sim, tá bem ambientada a parada. Tá lá. Exatamente quando seria, eu acho. Se tivesse um cu ambulante passando por aí. Foda que ele só fala merda, né? Desculpa, galera. Eu tentei. Ele só caga pela boca, né? Caga pela boca. Defeca Poxa, pela né? boca, enfim. Bem, de qualquer jeito, o Gene vai pedir ajuda pro Jesse. Fala: olha, ninguém gosta de mim. Aí o Jesse fala: não, eu gosto de você. Ah, caralho. Pode crer. Como assim ninguém gosta? Eu gosto. É, só eu, mas acabou por aí. Aí ele fala da Tracy lá, que foi visitar, o pai tá meio puto, etc. Mas não, vou ajudar você sim, fica tranquilo. Cara, você pode ver que o Jesse aí tá muito soberbo, né? A fama subiu a cabeça dele muito rápido. Não, assim, ele acha que ele é tipo o pastorzão mesmo, né? Ele esquece que ele tá com uma porra de um poder que as pessoas obedecem a ele. Ele tá realmente acreditando que foi Deus que entregou um poder pra ele usar pro bem, né? Ele entrou na pilha dele que tá certo, é isso aí. E, mano, isso vai dar muita merda daqui a pouco. Tanto que eles vão lá ver a Tracy, a mãe da menina em coma tenta matar o Eugene, chama ele de assassino, então corrobora com a teoria do Luquinhas, né? De que eles estavam se matando juntos ou algo do tipo. E o Jesse vai na voz de Deus de novo. Tipo, ah, perdoa ele aí, vai lá. Ele já aprendeu a usar, né? Já se acostumou. Sim, é só usar o imperativo, né, cara? É só ligar o reverb, só, né? Exatamente. Dessa cena, então, eles já cortam pro Donnie conversando com a esposa, né? A gente até comentou essa isso. Cena que ele chora, né? Ele desaba, ele conta pra ela que Jesse tem o poder, daí explica toda a cena do episódio anterior, que ele enfiou a arma na boca e que ele não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Exatamente, e até ele chorando fala: por favor, não dê pro contador. Pode crer. Nossa, isso que eu falei, tipo, esse moço é um personagem muito fraco, tá ligado? Acho nessa cena. Não sei nem por que ele tava sério ainda, porque eu não acho que ele vai fazer porra nenhuma. Não acho que ele vai ter coragem de tentar enfrentar o Jesse. Não, mas é que tá, nesse momento aí, ele ainda tá ainda bolado, ele não entendeu o que aconteceu. Naquela cena que a gente vai falar ainda, que ele tá do lado do cara, que ele raciocina e realiza que tudo que aconteceu foi por culpa do Jesse, aí que ele vai ter que tirar forças do infinito aí pra poder lutar contra o cara. É quando ele realmente... E é bem interessante que, cinematograficamente, ele foca bem no olho, né? Aqueles ruídos que vão subindo e o cara olhando pro lado, os olhos do cara, a mente dele raciocinando. Ele realiza o que aconteceu. Eu acho que ali ele renasce, cara. Ali ele renasce, velho. Em algum momento esse cara vai... Porque ele é o único que sabe. Ele é o único que sabe o que tá acontecendo ali, moro? É, não sei. Ele tava fraco naquele momento. Eu acho que ele já fraquejou demais nesse meio tempo. Ele ficou muito recluso, passou muito tempo em casa de licença. É, ficou na cama. Não vai não vai conseguir realmente reagir contra o Jesse. Pode ser uma ferramenta do Odin ou algo do tipo, mas ele mesmo, como mandante, acho que não vai ocorrer. Uma coisa, será que se o cara colocar um abafador de orelha e for pra porrada com o Jesse, será que ele não consegue? Tipo, ele fica surdo? Aí entra na questão que se o poder dele precisa ser ouvido ou se ele fala e, tipo, mesmo você não ouvido, você já recebe aquela ordem mesmo pro seu cérebro. Eu acho que tem que ouvir sim, cara. Acho que se você, tipo, eliminar a sua audição, você consegue realmente pra cima, sem problema. Não vejo por que não, pelo menos. Bom, de volta pro núcleo, né, o núcleo Tulipa e Cassidy, daí ela vai, rouba drogas da farmácia pra ele. É, porque só um ponto, a Tulipa, depois que o Jesse realmente falou que não ia mudar e tal, ela meio que dá uma desistida, né, fala, foda-se, não vou conseguir trazer esse cara de volta. Então ele fala, vou mirar no outro cara que já deu em cima de mim, então pode dar alguma coisa. E aí, o cara imortal também, né, pô. E deu, né. Cara, a cena dele se transando é muito lamentável, cara. Eu acho muito lamentável, cara. Boa. Combina com o personagem. Pô, o cara tá na empolgação, tá tipo, tá, vai, acaba aí, por favor. Porra, caralho. Sei lá, eu acho, pode ser que ela tá fazendo isso pra ver se consegue, tipo, incomodar o Jesse. Pelo fato de ser o Cassidy. Ela tá dando uma chave nele, isso sim, velho. É, a Tulipa não sabe que o Cassidy conhece o Jesse. Ela não sabe, não sabe. Pra mim eles iam se encontrar nesse episódio, os três. É. Ela não já sabe que ele mora na igreja? Não sabe ainda não. Não sabe. Ela nunca entrou na igreja de fato, né? Ela fica lá fora só. Ah, não. Ela não, nem entra, mas o... No primeiro episódio ela tá lá no banco da igreja. Eles não se encontraram. Dele. Assim, eles já sentaram um de frente pro outro na igreja, tipo, no banco do primeiro episódio, né? Mas eles não se... Aí, tá um bom ponto, né? Eles se viram na igreja assim antes. Eles associaram, pelo menos. Ah, não, eu acho que o Jesse tava atrás. Ele tava deitado no banco atrás dela. Exatamente. E depois ele dá tipo aquela levantadinha, olha, e volta. É isso aí. Acho que eles não se viram, não sei, não lembro. Talvez fosse na plástica mesmo, mas até agora, pelo menos, eles não sabem da relação do Cast com o Jesse. Ela não sabe. Ela só tá realmente aproveitando que era o mais próximo e vamos lá, tá disponível, vai ser ele que vai usar. Daí, vamos lá, finalizando o episódio rapidinho. Os anjos finalmente encontram o Jesse, né? Eles vão lá na lanchonete encontrar ele também. O xerife que acabou indicando ele onde o Jesse estava pra eles. Daí começa aquele diálogo, né? Eles falam que são do céu. Aí o Jesse meio que afirma que acha que o poder dele é Deus de fato. Sim. Que Deus tá nele. É, e eles falam, não é Deus que tá aí, cara. Aí dá aquela pausa dramática e não fala o que que é. Mas acho que eles quiseram dizer... Quiseram, tá certo? Sim, tá certo. Eles quiseram dizer pro... Quiseram, tá certo mesmo? Tão estranho. Tá certo, caralho. Vai logo. Desculpa, foi mal. Eles quiseram falar pro Jesse que não é bem Deus. Tá mais pra alguém que tá lá embaixo, que tá dentro de você, cara. Não é isso no quadrinho, como a gente falou. Mas acho que a cena tentou passar isso. Tipo, não eles é bem deram entender que era um demônio? Acho que não, hein. Eles deram a entender que é um demônio? Acho que não, hein? Não literalmente um demônio, mas tipo, ele acha que é Deus. Aí eles falam, bem, não é bem Deus que tá aí. E dá aquela parada muda e depois corta a cena. Ah, sim. Acho que eles quiseram dizer, entre aspas, que tipo, não era algo divino, era algo mais demoníaco que tava agindo nesse caso. E eles só foram encontrar o Jess porque o telefone parou de tocar, né? É, porque eles pararam de esperar o cast, né? Tipo, ah, caralho, não vai dar certo essa porra, então vamos falar com o xerife aí pra ajudar a gente. Então, mas o telefone lá que tava ligando pra eles, eu acho que eles quiseram dar uma agilizada, né? Que eles viram que pararam de tentar falar com eles, o paraíso. Pois é, isso mesmo. Perfeito. E logo na sequência a gente tem, eu acho que a melhor cena da série até agora, cara. Que foi o Odin recebendo a galera lá da sustentabilidade junto com o prefeito. E é legal que o Odin tá todo simpático, né? Se apresentando, fazendo piadinha. Olha, hoje tá sendo obrigatório tomar conhaque. Vai lá, serve a galera toda. Daí ele saca uma porra de uma arma do tamanho de um canhão e mata todo mundo. Qual que é a frase que ele cita da Bíblia? Acho que o Malus hoje é de abertura, né? Que ele fala no final. O Mario falou que não caga de porta fechada. Acho que isso não tá na Bíblia, não. Não foi ele que falou isso, então. Mas alguém falou na abertura da frase que ele diz no final. Nós crescemos ou morremos? Perfeito, exatamente. Ah, foi eu, então, vai. É o que ele cita nesse último episódio. Isso deve estar na Bíblia de alguma maneira. Deve estar na parte de servir a Deus, de alguma maneira. Tá bom. Eu não sou um cara muito cristão, vocês sabem disso, né? Sei lá. Faz sentido pra mim, pelo menos. Bom, de qualquer forma, foi um excelente fechamento de episódio. Foi inesperado, né? E o cara que chegou atrasado também, cara, tomou na força. Puta merda. Cara, por um pouquinho... É por isso que eu vou, cara. Por isso que eu falo, cara. Se vai chegar atrasado, nem vai, cara. Porque, porra, é foda. Se ele não tivesse ido, realmente... Será que vai chegar atrasado, nem vai, bicho. Nem se deu o trabalho, né, cara? Não, não fala isso não, porque nenhum podcast seria gravado nesse caso, Marlos. É, acho que foi o que é verdade. Se vai atrasar, nem vai. Ninguém nem ligou o Skype, então. Não, pior que eu tô pensando como que isso na cabeça dele cristão maluco é servir Deus, tá ligado? Por que que ele mata a galera de sustentabilidade? Isso não faz sentido nenhum pra mim. Se fosse a galera, eu pensei sobre isso. Se fosse a galera, tipo assim, os antigos empresários que queriam devastar e degradar o terreno, não sei o quê. Mas, pô, é a galera da sustentabilidade, cara. Tá querendo dizer o quê? Que o Greenpeace é do mal, velho? Nem dá pra falar. Ah, o Greenpeace tem... É isso. É, sei lá, se pai é aquela galera da sustentabilidade, mas que na verdade eles só fazem isso pra ganhar dinheiro da galera, igual o Greenpeace. Ah, é, tem isso também. Eu acho que vai ser uma parada muito mais simples, mais simplista do que a gente tá pensando, cara. Vai ser uma parada muito do tipo, os donos da empresa não vão na igreja, sabe? Vai ser uma parada muito mais baixa, muito mais simplista do que algo realmente que possa ter uma grande explicação. Talvez um animal que tem o casco rachado e rumina, né? Tipo... talvez eles sejam de outra religião, isso incomode ele muito. Acho que vai ser uma coisa mais desse nível, cara, essa motivação dele. Nada faz tão sentido. É como diz o cachorrinho filósofo, né, cara? Não dá pra saber ainda, tem que esperar pra ver o que vai rolar. Que cachorro é esse, cara? Eu não faço ideia do que você tá falando, cara. Eu também. Caraca, é muito específico esse meme, né, cara? Vamos mandar aqui pra vocês esse meme. Pode vamos lá, o ponto positivo desse episódio, pra mim, finalmente eles fizeram uma edição mais coesa, uma coisa mais direta, sem tanto corte seco. Apesar de ainda ter tido alguns nesse episódio, esse foi menos, teve planos mais longos, foi uma coisa mais legal. Sabe o corte foi legal, cara? Tipo, por exemplo, quando a Tulipa vai lá roubar a farmácia, ela não fala, opa, vou roubar a farmácia para ajudar o Cast. Ela só põe a balaclava, ela pega a arma, corta a cena pros anjos e já corta de novo pra ela encontrando o Cassidy. Então são praticamente coisas que acontecem simultaneamente e não incomodam. Mesmo tendo um corte no meio, foi uma parada que não me incomodou, pelo menos, de assistir, sabe? Foi realmente mais bem feito, eu acho. Ele mandou mesmo, cachorro. Calma aí, fala. Clava. É que eu tô estudando muito meme, cara. Sabe, a gente vai gravar um cast sobre meme da internet, cara. Cara, tem muita coisa tosca na internet, velho. Cachorro filósofo, ok. Tá bom, né? Beleza. Os demais, alguma coisa a acrescentar em pontos positivos desse episódio específico? Ah, eu gostei pra caramba, tá bom. Não tá tipo uma série tipo absurdamente boa, mas ela não tá ruim. Tá dando pra tá bem ok. Espero que melhore mais. Que seja mais empolgante a série. Que eu acho que assim, ela é interessante, mas não dá aquela puta que pariu, eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. Esse episódio me deu uma empolgada assim, cara. Principalmente por causa do final. Esse foi o único que deu, mas não foi tanto assim. Um pouco. Esse deu mais pra ver que a história tava indo pra frente, né? Que os outros pareciam que tava assim, muito segurado. Uhum, deu uma avançada na história, né? Isso. Como a gente falou no último episódio, Game of Thrones acabou esse domingo. Então eles estão com problema de dividir a audiência. Acho que daqui pra frente realmente eles vão empolgar a galera pra continuar vendo. Domingo é de Preacher agora. Exatamente. Alguma colocação, Marlos? Como episódio, eu achei um dos melhores. Um dos melhores, que pelo menos que aconteceu mais coisa. Porque, assim, analisando como série, eu acho que ela... Eu não tenho noção de pra onde isso vai, pra onde esse plot vai. Eu não tenho noção. Mas eu acho que eles estão fazendo um negócio interessante, que é sendo um pouco mais intimista e trabalhando os personagens. Fazendo você criar um certo empatia com cada um deles, sabe? E nesse episódio é onde você vê esses personagens reagir, alguns deles pelo menos, começando a reagir ao que tá acontecendo. Coisa que até o quarto episódio você não tinha. Era só mesmo mostrando cada um deles e tal. É como dizia um pouco o Steven Spielberg, tinha uma parada que ele falava nos filmes dele, que não importa como é que vai ser o desfecho da história. Se eu conseguir construir bem um personagem e você comprar cada personagem ali, eu posso fazer o que eu quiser, que você vai estar na minha mão já. E eu acho que o que a série tenta fazer é um pouco com isso. Os personagens são, pelo menos pra mim, são carismáticos, você conhece cada um deles, e os motivos e as motivações de cada um deles, pois esse quinto episódio é o primeiro passo pra você começar a construir a trama agora, como eles vão interagir entre eles, entendeu? E assim, eles deram mais ênfase aos personagens secundários, né? Você pode perceber que o protagonista mesmo, né? O Jesse, ele ficou lá no restaurante conversando. Uhum. Deu a entender que ele ficou o tempo inteiro ali, não fez nada demais durante o episódio. Exato. O Jesse ali, ele tá funcionando quase como um coadjuvante pra você... Porque o que eu acredito que seja o Preacher, assim, é acontecer alguma coisa extraordinária com aquele padre, com aquela igreja, e como aquelas pessoas... vão interagir, que é como interagir com aquilo, que é como termina o episódio piloto, termina o Jesse assumindo, eu vou salvar vocês. Então, todo mundo que está naquela igreja está envolvida naquilo. E como as pessoas que estão ali vão interagir e responder com relação ao que está acontecendo. Eu acho que é o primeiro passo para desenvolver a história. A história, eu não faço a menor ideia para onde vem essa porra. Mas os personagens já me compraram, eu já sei a motivação de cada um. Como eles vão desenvolver agora, eu já vou comprar muito mais fácil a relação deles quando começar um a se esbarrar com o outro, entendeu? É, né, cara, você tem que desenvolver os personagens, pra, até mesmo secundários, pra você se, pelo menos, importar com eles, porque, tipo, se for seguir o quadrinho, vai ser road trip, e ele não vai ficar mais nesse lugar, então, tipo, pra ele sair de lá, você tem que se importar com os personagens, caso aconteça alguma coisa que leve ele a fazer isso. Sim. Perfeito. Os únicos personagens que até agora eu não simpatizei, eu não consegui comprar motivações, seja lá o que for, são os dois anjos, saca? Uhum. Porque... eles estão mais para alívio cômico, aparentemente, também. Exatamente, né? Estão muito. A única cena em que realmente eles interagem era a cena de luta lá com. Cassidy. Com Cassidy. E agora, assim, com Jesse, entendeu? A gente. A gente não bota fé nenhuma que eles vão conseguir cumprir o objetivo deles, né? Tipo... Os caras botaram os caras engravatados pra resolver, botaram a galera... Pô, eu tô muito mais pra vendedor de porta em porta do que, porra... Quando você não bota fé no anjo, é um problema muito sério. Pra caça fantasma, velho. Eu acho que eles só vão ter alguma importância se apresentarem a hierarquia celeste. Isso vai mais futuro. Se for baseado em gibi, isso acontece depois. Mas vamos ver. Esses mesmo são só dois trapalhões mesmo. Não vejo nada demais nesse ponto. Tem demônio, né, que você falou? Vai ter demônio também, não vai? Tem. Nada que influencia muito, mas eles estão lá também. Eles estão bem cagando pra tudo no gibi, pelo menos. Perfeito. Bom, daqui então pro final, como o Matheus já tinha levantado a bola anteriormente, eu acho que eles estavam mesmo esperando Game of Thrones acabar pra dar uma engrenada boa nessa série. Provavelmente eles vão ter um aumento de audiência agora, e se a série ficar boa agora, vai vir a calhar. Acho que é perigoso até a gente ter um hiato aí pra AMC passar uma maratona aí dos episódios anteriores do pessoal. Já mas, tá assim, na metade, né, da temporada, já tá no 5. Já tá no 5, faltam mais 5 episódios só. Eu acho que assim, agora que eles provavelmente tenham mais audiência, eles vão colocar um plot bom e vão focar esses 4 últimos episódios num plot desse, já que tá todos os personagens apresentados e desenvolvidos. Acho que agora sim a série vai engrenar de verdade. E se for nesse ritmo, vai ficar bem legal. É, cara, tipo, considerando aí a promo que apareceu, vi dessa vez a promo do próximo episódio, cara, parece que vai ser uma ação desenfreada agora, no episódio 6. Não sei se na versão que vocês baixaram... tinha essa promo no fim, mano, mas porra... Eu prefiro não ver. Já tava embutida no episódio, nem subiu os créditos direito, já apareceu. Exato. É só que o pessoal do Insanos não coloca a legenda disso aí, porra. Colabora aí, né? É verdade. Não precisa também, né? Caralho, os caras são preguiçosos pra porra. Enfim, você viu, não sei, você não viu a promo, mas quem pode ter visto... Tem uma parada que eles colocam um megafone na porta da igreja. Na promo do próximo episódio. Isso vai ser louco, cara, na moral. Bom, isso vai... Talvez o Cassidy pega essa porra desse mega. Cara, eu quero pensar nisso. Tipo, eles falaram, venham todos à igreja, né? Paguem o dízimo. Paguem o dízimo. Aparece na promo tipo um folheto que o Fiore e o DeBlanc são procurados. O Jesse, ele pega tipo um folheto. É, cara, eu vi e parece um folheto de estilo Velho Oeste, viu? Então, eu acho que eles só... Será que eles fizeram merda no paraíso? Estão fugindo dos anjos? Pode ser. Talvez seja tipo aquele filme Dogma, né? Que eles fizeram alguma merda tentando se redimir pra poder voltar. Uhum. Bem isso parece também. Ainda mais que eles fugiram do que eles foram expulsos. Mas vamos ver daqui pra frente, também não é um problema. Eles quebram também o telefone. Parece que eles não querem ser encontrados, porque talvez não deu certo pegar a parada do Jess. É, analisando a promo diretamente, é isso mesmo. Mostra o telefone quebrado. Não será presente por esse quebrado, mas mostra o telefone quebrado na promo também.